3 está autorizado a alinhar e manter, rango 0 após o pouso do tráfego. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém, rango 0 após o pouso do no 54 no solo aos 37, chame o FAO 219. 219, 3 autorizado a decolagem, da 10, venta 130 graus, 12 norte. Está autorizado a linha MT, 1-0. Decolado aos 38, chame o controle em 199.8. 3193, chamando a motocicleta. Controle de Salvador, Altan 3193, decolado na sua escuta. Altan 3193, contato Altan decolagem, se ele mantém o nível de voo 390 até a terra 2000 pés voleda. 315, autorizado a decolar, da 10, vem até 130 graus, 10 mais. 315, decolado aos 4-1, chame o controle 19-8. 19-8, 63, 154. Salvador, boa tarde, 63. Chamando a 3, o meu filho contato na decolagem, sobre mantenha nível de voo 360 via saída da EL. Valeu, 360 via saída da EL, 63. Tango Vitor em Jesus, mantenha sobre a de voo visual, número 510, reporte Paripe, para ingresso interlado. Reporte de como que está em contato radar, Vitor em Jesus. Passagem do 2063, vista 2000 pés, autorizado o final do procedimento VOR. Reporte em casa, iniciando o procedimento. Chamará, passareta. Pressão para 2, mano. Boa tarde, o Sanemel 142, ponto de 000, comando pronto. Gente, o Sanemel 142, chame pra fazer a decolagem. Maraca. SKS Cabral, prossiga. Bloco código 5454, confirma o nível solicitado. Frente, a posição está falando nessa posição, vale de uma hora, duas milhas, mantendo 1.500 pés, está autorizado para subida 055, voando direto, conte. Então, 3193, chame Recife, 125, décima 1. Estabilizado o passarelo visual final do VOS-2263. Fecha completo final do VOS, chame torre 1 no 8 decimal 95, passarelo 2263. 2295, obrigado. E o passarelo 2263, final de 5 milhas. Passarelo 2263, boa. Autorizado o pouso, não, 0, venta 1, 0 graus, 1 a 12 de nós. Livre pouso, passarelo 2263. Setor, prossiga com Recife, 1 a 2 mil decimal, 0 caso negativo, 1 a 2 8 decimal, 8, bom voo. 2-0-2-2-2, obrigado, amatório. Afirmativa autorizada pela rotatória, reporte visual com campo. Já estou fazendo a rotatória, marcando para a transferência, muito grato. Aguarde transferência, Vitor e Juliette. Chamando a 3-1-5, chame Recife, 1-2-5, décima 1. 42, a linha após o pouso do passarelo. O período de leste na torre no outro decimal 95. 18,95, grato, interessante, Índia Júnior. Então, redução Salvador, naquele cordial, boa tarde. Está matando Victorinha e Juliette. Boa tarde, Victorinha e Juliette. Chame na final, da 1-7. Grato, Juli. Passará a final na 7, está livrando 1.500. Entrei, desculpa, 1.7. Entrei, 3-2-1, após a rolagem do tráfego da companhia, está autorizado a olhar e manter a 1-0. Após a rolagem, manter a 1-0. Passarelo 2-2-6-3 no solo, ao 5-1. Chame o solo 2-1-9. 2-1-9. M1 42, autorizado a decolar, da 1-0, vento 1-3-0 graus, a 2-1-9. Sempre alimenta a decolar da 1-0, M1 42. 0, alinhamento. Chinamento 42, decolada 53, chame o controle 198. 198, obrigado. Obrigado. O Chinamento 321, eu mantenho a posição. Chinamento 321. Boa tarde, o Chinamento 42, cruzando o VQ atrás. Chinamento 42, contato radar na decolagem, curva para nível de voo 350 via saída da PUCA. Autorizado, Joma, Chinamento 42. Positivo. 350, via saída PUCA, direto Jamo, ou Xanano 42. O Xanano 321, autorizado, decolada 10, o vento é 120 graus, 139. Autorizado, embalagem 10-63. Uma sinal normal da 17, o Índia Júlia. Vitor Índia Juliette, livre pouso na 17, o vento é 130 graus, 139. Livre na 7, Júlia. Pouso no aeroporto. Isso. 321, decolava 55, controle 198. 198, né? 321, grava, boa. Controle Oceaner, linha 321 no perfil Arbor. Oceaner 321, contato RAM, decolagem, sobre nível de voo 360, após 2 mil pés, voa Elefa. Ciente, após 2 mil pés, voa Elefa, Oceaner 321. Chanel 61-42, autorizado o voo na cor do Romeo Fox 08, suba restrito nível de voo 310. Restrito 310, voando direto ao meu ponto 018, Chanel 42. Juliette, no Sala 57 está autorizado o backtrack até o hangar da ADI. Alemanha 142, chame Recife em 126, decimal 85. 2800, 142. Boa tarde, gol 2009. Está autorizada a decolagem da 10. O vento é 120 graus, 109. Rumba 33, boa tarde, sua identificação. Rumba 36, contato radar 49 milhas, setor sudoeste de Salvador, autorizado o voo direto Conde, no nível de voo 1190. Na 6321, eu chamo Recife, 126, decimal 0. 260, 6321, boa. Boa. 4462, eu chamo identificação, contato radar 1 minuto para Coral. Vou na Torre de Mar, em descida nível de voo 050. Mas o 4462 realiza aí 9? Gente. Gol 1097, sem identificação, deixa 4 mil pés. Via chegada a Bonf, confirme se realiza aí 9. Gente, gol 1097. 203, chame o controle em 198, boa viagem. 198, 2009, boa tarde. Salvador, boa tarde, ao gol 2009, passando 1300 pés. Gol 2009, contato com a decolagem, suba unicamente restrito, nível de voo 1900, após passar 2000 pés, vou ir direto ao Coral. Restrito uma centena e após 2000, Coral 2009. Quatro, quatro, meia, dois, vem direto na trouxa Vitor 366. Inicialmente nível de voo 120, informa o tráfego de posição agora de 3 horas. 14 milhas com rumo nordeste, mantendo nível de voo 190, tipo um eco 190. O 4131, decolagem autorizada, dá 10, vento é 120 graus, 10 nós. Decolagem 10, 4131. As 4 metros, copiou, autorizado, vai na produção, Vitor 366. O 3009 informa um tráfego na sua posição de 12 horas, 30 milhas, mantendo o nível de voo 1190, rumo oposto, tipo é um eco 1190. Tá, sentido do tráfego vai subir restrito para uma centena, voo 2009. Rumba 33, tráfego na sua posição de 12 horas, 27 milhas, rumo oposto, passando o nível de voo 075, subida restrito, nível de voo 1190, uma centena, tipo um Boeing 737. Azul 4462, reautorizado descida 3 mil pés, ajustado 1903. Era 97, confirma sua velocidade indicada. 279. Gente, reduz a 2509. Controle Salvador, o 4131. Azul 4131, contato a decolagem, se mantenha nível de voo 100 e após 2000, voa na pilha de Leda. Restrito uma centena, voando Leda 4131. Gol 2009, atingiu uma centena e solicita desvio direita por proa 240. Livre desvios na proa 240, gol 2009, ainda mantendo uma centena. Tente mantendo uma centena, livre desvio 2009. Zero 09, tráfego adicional, posição de 1 hora a 14 milhas, com rumo Nordeste, passando 105 descido, tipo um eco 190. Bloqueado. É, enquanto o senhor está restrito ao nível 100, o controle nos informou aqui por 30 milhas do VR de Salvador, devido a um tráfego cruzando a terminal. É, tem livre a linha de decolar, 100, vento, 130 graus, 109. Ok, está restrito a uma centena por 30 milhas após a decolagem, está autorizado a linha e decolar da 110, bola 7, está vivendo. Alô, Catena 31, devido à sua subida a nível de voo 320, está naturalmente está formado. Posição agora de 1 hora, 1 minutos com 1 nordeste, mantendo 1-1-0, não irá referir a sua subida. O tipo é 1-1-0. N320, Catena 31. Voo 2009, livre subida a nível de voo 180, está naturalmente formado. Já o está passado, autorizado usar na prova de COVID. Entre 1-1-0 e o POG 2009. 1-3-3, com posição de 1 hora, 1-9 milhas, com sul, passando uma centena de subida, tipo a eco 1-9-0. 462, vista 2500 pés, autorizado o RNAV, reposto nacional estabilizado. 2500, reportará estabilizado. Uno 796, decola 212, controle 119, decimal 8. Lama 8, muito obrigado. Flori, com 1796, decola, da Bayon Lida. Uno 796, contato radar na decolagem, suba Recife, nível de voo 100. Após 2000 pés, voo direto Lida. Receita uma centena, 2000 Lida. 796. Espera, pronto, gol 1-1-8-8-4. 8-8-4, está autorizado alinhar e decolar da 1-0, venta 1-4-0 graus, 1-0-9. Vou alinhar e decolar da 1-0, gol 1-8-8-4. Então, 0-1, se prossiga. Na 796, próximo nessa posição de 1 hora, 1-4 milhas, rumo oposto, mantendo o nível de voo 1-1-0, tipo é um eco 1-1-0. Ok, centro tráfico, 796. Confirma o nível que está cruzando? O mesmo está mantendo o nível de voo 1-1-0, 110, tudo a respeito de uma centena. O senhor, será possível a operação para continuar a subida, senhorita? O voo na 796, curva esquerda na proa 1-4-0, quando estabilizado, está autorizado para subida. O limite é passar o nível de voo 1-2-0. Ok, então, curva esquerda para 140. Limite é passar o nível 120, autorizado. Melhor, limite é o nível 120. E nessa proa vai subir para 360, gol 1796. Gente. O voo 4-1-3-1 chama Recife 1-2-5, decimal 1. 3-5-1-4-1-3-1, agora. Guardião 0-1, decolada 1-4, aguarde transferência. Aguarde. Voo 1884, decolada zona 4, controle, em 198. Zona 8884. Pajan 01, chame o controle agora, 198. Se é 198, chamará o controle, cuidado. Para o nível de voo 230, direto Jamo. 230, direto Jamo, voo 1884, só 95530. Assim para o controle. Quatro meia dois, está estabilizado. Ajeta 462, chame torre 198, decimal 95. 198, obrigado, boa tarde. 1997, autorizado voo na produção aviso 366. Controle 366, vai atingir 4000, pode prosseguir? Definitivamente 3000 pés. 3000. 1920, confirma sua velocidade indicada? 250. A gente reduz agora para 2209. 229, polo 62A. 1796, ataque já superado, retoma a navegação na proa de Leda. 796, vão do Leda. 796. 2009, serviço a dar terminado 55 milhas, setor sudoeste de Salvador, chame controle Léo de 120, décima 1. 120, controle de Salvador, Guardião 0, 4. Guardião 01, mantém sobre a área de voo visual, confirma a localidade sobre voo. Subordio, faz sobre voo e Valéria, operação policial. Gente, nessa permanente do controle. Escuta permanente, Guardião 01. Ono 6202, captara 3000 pés, ajustado 1093, após o TAP, autorizado vai na produção, aviso 366, para o R9 da pista 10. Gente, após o TAP, aviso 366. Mona 097, pista 2500 pés, autorizado, procedimento terminado, reposto na final estabilizado. 2500, vai apertar. Autorizado já na Cruz do Alfa Romeo 363. Cruz do Alfa Romeo 363 do 1884. Bona 796, Recife, 125, decimal 1. Recife, 251, muito obrigado, boa tarde. Não vou. Zero. Nada aí, né? Estabilizado, igual 1097. 1097, chame torre 1 no 8, decimal 95. 8, 95. Salvador, eu vou 1097, final da aí, nave, está estabilizado. 1097, tente, aguarde, pista livre, ajuste padrão. E 3, Bona 6020, deixa 2500 pés, autorizado R9, pista 10, reposto na final estabilizada. Reposto na final estabilizada, 133, descendo. Ah, ótimo, descendo 133. Confirma para o controle. Autorização para 2500, é pro gol 620. Afirmativa, autorizado deixa 2500 pés, autorizado R9, pista 10, reposto na final estabilizada. Estabilizada, é porque alguém respondeu por mim, né? Obrigado. Vou com 4462 no solo, aos 19, chega o solo 219. 319, obrigado. Uno 884, chame Recife, 12, minha decimal 85. 2085, Golano 884. Eita, Juliette, não autorizado o táxi, até o ponto 0 da 17. Para o controle. Aqui no telefone, confirme para o controle. Voa com o nome 620. Voa no 620, chame Torre 1 na 8, decimal 95, com 13. 895, obrigado. Código 620, autorizado pouso na 10, o vento é 140 graus, 109. Código pouso, bom nome 620. 0 está autorizado a alinhar e manter na 17. O Juliette está autorizado a decolar da 17, venta 120 graus, 10 nós. Usaram no solo aos 26, chame o solo 219. 219, 627. Juliette, decolar aos 26, chame o controle, 19.8. 19.8, graças, Julie. Controle com aquele cordial, boa tarde, que é o papai do Victor India e Juliette. Papai do Victor India e Juliette, mantém sobre a revisão, no Ministério do Corredor, seu reporte passando fora da barra. A possibilidade de atenção para o 2500, certo? Resta, o trajeto sobre 2500 para o direto destino, reporte quando possível, seu estimado de pouso. Afirmativo, autorizado 2500, estimado pouso aos 1750. 1750 copiado, reporte o seguinte, 2500. Reportará, Júlio. Bora, meu Deus. Xenia 627, decolada aos 29, controle 19.8. Xenia 627, boa. Xenia Chileno 627, contato com a decolagem, se ele mantém nível de voo 360, passando 2000 pés, voo em Leda. 360, 2000, voo a Leda, minha DC7. Boa tarde, sua identificação, desta inicialmente nível de voo 050, na proa do Serra Vitor 366, para o R9 da 10. Gênio Mateno 2500 em Jajun. Copiado, está passando o Vitor em Juliette. Boa tarde, é o Papapá de Lima Mike Fox, que siga. Decolou Serra Índia com Índia para voo local, de experiência. Está na proa da Ilha do Futuro Frade, solicita atenção, quando possível, a 4.800 pés. Tem o Mike Fox, confirma esse tipo de equipamento. É um helicóptero, Alfa Serra 50. Sim, se eu tenho possível 4.000 pés, né, posso seguindo. Enquanto são visuais, o Lima Mike Fox está alocado 0156, contato radar. Autorizado, colhão mais forte, 4.500. Centro de controle. Autorizado, 4.500, colhão mais forte. Acima de 4.500 pés, aposta seguindo. 4.500, Victor, a gente avisou que será terminado no 8.000 setor superior de Salvador, autorizado a chamar na frequência livre para a conexão de possível estátua do vento setor. Victor, a gente avisou. Graças ao seu regresso, duro. Decolagem 35, controle 19-8. Controle 19-8, chame, a beleza 27. Chamada 327, contato com a decolagem, sobre mantenha nível de voo 300 após passar 2.000 pés, voe direto para o coral. Ok, após 2.000 direto para o coral, chame 6327.